Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estou eu, mais uma vez, a falar sobre mais um livro que nos vai acompanhar ao longo desta hora aqui na Rádio Amália. Neste caso, o Dicionário dos Antes, a cultura portuguesa em negativo. É um livro que tem direção de José Eduardo Franco. É, aliás, ele o meu convidado desta noite nas Madragoas, mas atenção, atenção, ele não vem sozinho. Temos também por aqui Isabel Drummond Braga, ela que, aliás, tinha sido convidada às Madragoas há bem pouco tempo, esteve cá, se bem se recordam, a falar sobre esse primeiro livro de cozinha. E hoje vamos falar também sobre este... Pode parecer que não tem a ver, mas tem a ver, não é? As duas coisas estão ligadas. Em primeiro lugar, dou as boas-vindas a ambos. Sejam bem-vindos então aqui a este programa. E se calhar começamos por aí. Estas obras pioneiras têm a ver com este Dicionário dos Antes. Faz tudo parte, se calhar, de um projeto, não é? Cujo objetivo é trazer então para a opinião pública estes assuntos importantes da história do nosso país e da nossa cultura. Se calhar é por aí, não é? Não é, professor? Sem dúvida, porque isto faz parte de um ideário científico que nós estamos a cumprir no contexto da nossa equipa de investigação, que está ligada ao Centro de Literaturas e Culturas, Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Cátedra Infante do Henrique da Universidade Aberta, e que visa esse ideário, por um lado, e isto cumpre-se nas obras pioneiras, como se há-se cumprir na obra completa de Padre António Vieira, que é fazer o levantamento, a classificação, o estudo e a edição para o grande público, a edição sistemática das nossas fontes, nas mais diversas áreas. E o Dicionário dos Antes também se liga na medida em que esse diário é complementado pela produção de instrumentos de conhecimento, de sistematização de conhecimento em determinadas áreas de saber. E aí temos editado enciclopédias, dicionários, e como já editámos em 2010 o Dicionário das Ordens em Portugal, que era uma área que estava por sistematizar conhecimento, tinha essa lacuna grave, e agora este projeto que já decorre há 7 anos, que é o projeto das culturas em negativo. Isto é, nós consideramos que a nossa herança cultural também está marcada pelo negativo como produtor de cultura. Aqui quando estamos a falar de negativo, estamos a falar do quê? Exatamente. E o negativo tem a ver com todos os discursos que produzem estereótipos de ataque das doutrinas de conspiração, que criaram filões e estabeleceram visões negativas do outro. Vou dar um exemplo, alguns exemplos que se tornam claros. Toda a construção do discurso contra os judeus, contra os jesuítas, contra os maçons, contra os comunistas, etc. Daí temos o anti-jesuitismo, o antissemitismo, o anti-maçonismo, o anti-comunismo, o anti-islamismo, para falar dos mais conhecidos. Mas nós acabamos por, a partir destes antis mais conhecidos, em 2009 editámos um primeiro livro também no Círculo Leitor chamado A Dança dos Demónios, a Intolerância em Portugal, onde estudámos com várias... com o contributo de estudiosos e especialistas, 10 antis mais conhecidos, além dos que eu disse, também o antifeminismo, o antiliberalismo, o anti-americanismo, etc. Nós alargámos esse projeto, aliás, que nasceu em 2005 a partir da minha tese de doutoramento sobre o anti-jesuitismo, e percebemos que aqui havia toda uma área para estudar, para investigar, para compreender e estudar todos estes discursos de negação, de oposição, de combate, para nos ajudar também a desconstruir os estereótipos que estes discursos criam. Muitas vezes estereótipos que acabam por ser fator no nosso imaginário de intolerância e obstaculizam esse nosso desejo contemporâneo, nosso ideário nas nossas sociedades democráticas em que vivemos, de construção de sociedades mais plurais, tolerantes, integradoras, etc. E esses discursos anti produziram aquilo que eu chamo oceanos, imensos de estereótipos que muitas vezes hoje em dia dificultam a nossa relação com o outro, do que é diferente. E muitas vezes nós, conhecemos o outro mais por um conhecimento sério, aprofundado, esclarecido, mas muitas vezes temos a tendência de conhecer os outros, ou somos levados, devido a essa cultura negativa, a conhecer os outros pelo método dos estereótipos. E esse método dos estereótipos é altamente criador de intolerância, de negação, e é um dos grandes, umas grandes doenças podem afetar as sociedades democráticas no mundo de hoje. E então, decidimos alargar esse mapeamento e mapeizámos quase meio milhar de entes, quase 500 entes, nas mais diversas áreas. Convidámos especialistas dos mais diferentes campos de saber, desde a medicina, à história, à teologia, à filosofia, o direito, a sociologia, portanto, imagine-se as mais diversas áreas de saber, onde os antis, estas dinâmicas antis, estão bem presentes. Fizemos esse mapeamento global e durante 7 anos convidámos vários especialistas a fazer um estudo dos discursos antis naquela área. E então temos desde, como dizia, desde o antissemitismo até, está aqui a minha colega, até o anticarnivorismo, como há o antivegetarianismo, como há, como encontramos até o antidesign, até na área do design, do mundo das artes, também há vários antis. E aqui temos uma espécie de dicionário global exaustivo desse outro lado da nossa cultura, que é o lado negativo, mas que é fundamental conhecer para perceber as ligações com essa dimensão mais conhecida. Esta é uma espécie de dimensão mais submersa, aponta e ao lado do lunar escuro, como é a zona submersa do nosso iceberg de cultural, mas que agora é trazido ao de cima, precisamente para conhecermos e compreendermos essa complexidade que é a cultura em negativo. Todavia, não podemos só, mas nessa caracterização global, encontramos vários tipos de negativo. Existem os negativos negativos e até os negativos positivos. Existem, até eu posso até avançar. Já lá vamos, aqui. Esses negativos negativos sim, e até negativos sim, positivos. Fica aí como uma ponta solta. É muito interessante. Mas dizer assim, dito de outro modo, podemos encontrar aqueles negativos, antis, que são inimigos da democracia, e os antis, que são amigos da democracia, e que devemos até cultivá-los. Eu vou dar um exemplo. Se me permite, já lá vamos. A esse exemplo, antes devo dizer que estou, e para aqueles que só agora chegaram, estou à conversa com José Eduardo Franco e Isabel Drummond Braga, a propósito deste dicionário dos antes, eu vou querer ouvir, e certamente todos aqueles que estão a ouvir este programa também, essa explicação dos antes mais amigos da democracia e outros menos amigos da democracia, mas antes disso eu gostava de dar aqui também a palavra à Isabel Drummond Braga, que foi, aliás, como disse logo no início desta conversa, convidada há pouco tempo das Madragoas, e essa conversa já pode ser encontrada em podcast. Estivemos aqui a falar sobre o primeiro livro de cozinha, e eu aconselho vivamente que ouçam essa conversa. Pode encontrar, pode passar pelo Facebook das Madragoas e encontrar essa conversa disponível em podcast. A Isabel, neste livro ficou com o anticarnivorismo, é isto? É isso. O que é que vem a ser isto, anticarnivorismo? Foram dois artigos, anticarnivorismo e antijornalismo. Sério? Exatamente. No que diz respeito ao anticarnivorismo... Será que as duas coisas estão ligadas? Não estão. Não estão de todo. O anticarnivorismo é, no fundo, todo um discurso, como o próprio nome indica, não é? Contra o consumo de carne, o que nos leva diretamente à relação com a defesa do vegetarianismo. Portanto, faz-se um historial do discurso a favor, de alguma forma, do vegetarianismo, isto é, o discurso contra o consumo de carne. A perspectiva foi cronológica, portanto, começando a ver desde a antiguidade e terminando nos dias de hoje. Com particular ênfase, naturalmente, para a situação em Portugal, que é essa a ideia, é o negativo da cultura portuguesa, não é? E, portanto, embora com um enquadramento geral, temos depois a situação muito concreta em Portugal, que é muito significativa desde o início do século XX e não apenas destes últimos anos, como alguém mais desavisado pode pensar. A nossa ideia é que esse anticarnivorismo, por assim dizer, surgiu há coisa de 10 anos, não é? Esta é a nossa ideia, mas estamos enganados. Estamos enganados, de facto, ou seja, além de toda uma, todo um conjunto de práticas seculares, se nos fixarmos em Portugal, o nosso discurso anticarnivorismo é do início do século XX e é devido a um conjunto de homens muito interessante, um conjunto um grupo do Porto, que efetivamente liderado por Amílcar de Sousa, que vai efetivamente defender o vegetarianismo, e ele é um radical de alguma forma, na medida em que não só defende o vegetarianismo, como defende o consumo apenas de alimentos como frutos e vegetais e crus. Portanto, não pode ser mais nada mais e, contra. Hoje em dia, quando se fala de vegetarianismo, há sempre diferentes motivos. Há o sofrimento animal, por um lado, outros acreditam que é uma questão de saúde. E nesse caso, qual é que era o motivo? Saúde. Sobretudo saúde. Amílcar de Sousa era um médico formado pela Universidade de Coimbra. Era um homem bastante insatisfeito com o ensino que tinha recebido em Coimbra, procurou alternativas, tinha tido uma situação de saúde não boa e encontrou no vegetarianismo, no naturismo também, que se tornou também adepto do naturismo, a resposta aos seus problemas de saúde. E juntamente com outros, Magalhães Lima e outros, vai fundar a Sociedade Portuguesa, a Sociedade Vegetariana Portuguesa, ou Portuguesa Vegetariana no Porto, Portuguesa Vegetariana no Porto, vai escrever vários livros, vai fazer palestras por todo o país, vai dar consultas, consultas médicas, e de facto, até aos anos 40, quando morreu, foi realmente um ativista do não consumo de carne, portanto, porventura, o maior representante do anticarnivorismo em Portugal. Fascinante mesmo. Para quem acha que é uma coisa nova, nem tanto assim. Converso sobre Dicionário dos Antis. José Eduardo Franco e também Isabel Drummond Braga são os meus convidados de hoje. A Cultura Portuguesa em Negativo são dois volumes. Dois volumes grossos. E dois. Uma enciclopédia da cultura portuguesa em negativo, mas na perspectiva negativa. Mas onde também o positivo está lá, outra dimensão, porque quando se fala do negativo, também temos que referir-nos também à outra dimensão. Portanto, é uma enciclopédia atualizada das grandes questões da cultura portuguesa, desde os primórdios até à atualidade, e funciona como uma espécie de jogo de espelhos. Todos os antigos estão presentes, ninguém é excluído. E, aliás, gostava de salientar que a minha estimada colega Isabel de Mão Braga e é uma grande especialista em história da alimentação e fez realmente uma entrada notável sobre esta questão. E há algum antifado aqui neste dicionário? Naturalmente, quando o dicionário terminou, apesar de ser muito abrangente, descobrimos que ainda faltavam alguns e poderia haver, e poderia haver. Exatamente, poderia vamos tentar haver. Colocar na segunda edição. Isso até foi considerado, mas há uma série de mais uns 100, mas devido à volumetria tivemos que fechar para depois, em futuras edições, poder complementar. Vamos ouvir então a Amália Rodrigues, e a verdade é que este discurso antifado também aconteceu várias vezes em diferentes alturas da história, e até dentro do próprio fado há sempre uma guerra, não é? E quando a Amália Rodrigues começou a inovar com alguns temas, com música de Alain Lemã e letra de alguns poetas, nomeadamente de David Mourão Ferreira, até os guitarristas diziam: lá vem ela com as óperas. Hoje em dia estes temas são conhecidos de todos e o sucesso e a razão estava do lado de Amália Rodrigues, e é isso que vamos fazer, vamos ouvi-la com estes dois belíssimos temas. Procura és a sombra da casa onde nasci. Bebi por tuas mãos esta loucura de não poder viver longe de ti. Deixa ficar comigo a madrugada. Sombra estilhaçada, deita sumo de lua e de laranja. Deixa ficar comigo a madrugada para que não constranja. Só os frutos do céu que não existe, só os frutos da terra que me deste. Ando a fazer-te ausência triste, tornar-me a solidão menos agreste. Vou recolher à casa onde nasci. Mais longe de ti. Se comigo ficar a madrugada, nunca mais, nunca mais longe de ti. Se comigo ficar a madrugada. Deste-me um nome de rua, de uma rua de Lisboa. Muito mais nome de rua do que nome de pessoa. Um desses nomes de rua que são nomes de canoa. É uma seta, onde o amor é uma taça. Nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa, onde a sombra do poeta de repente nos abraça. Com um pouco de amargura, com muito da madragoa, com a ruga de quem procura. Deste-me um nome de rua, de uma rua esquina da rua quieta, onde à noite ninguém passa, onde o ciúme é uma seta, onde o amor é uma dança, numa da rua secreta, onde à noite ninguém passa, onde a sombra do poeta de repente nos abraça. À noite ninguém passa, onde a sombra de um poeta de repente nos abraça. E acabei por não dizer o nome dos dois temas que acabámos de ouvir. Ora bem, ouvimos em primeiro lugar Sombra, letra de David Marão Ferreira, música de Alain Lemã, e os autores deste último tema são os mesmos, de novo o poema de David Marão Ferreira e a música de Alain Lemã, mas neste caso Nome de Rua, a voz de Amália Rodrigues, numa noite em que converso sobre o Dicionário dos Antis. É uma edição de dois volumes da Imprensa Nacional, coordenada por José Eduardo Franco. Muita gente participou neste Dicionário dos Antis, e hoje estou à conversa com José Eduardo Franco e com Isabel Drummond Braga, e há pouco ficámos aí com uma pergunta pendurada, por assim dizer. Então, esta é uma história portuguesa, da cultura portuguesa em negativo, mas este negativo, estes antis, como o professor estava a dizer há pouco, uns são amigos da democracia, outros nem tanto. Vamos lá explicar melhor essa distinção. Eu gostava só de salientar que esta obra teve a participação de quase 300 de especialistas, consultores, investigadores, foi um verdadeiro pequeno exército das mais diversas áreas de saber, o que tornou também o projeto ao mesmo tempo dificultoso, mas também fascinante, porque para nós que coordenámos, poder conviver, dialogar com os mais diferentes colegas das mais diferentes áreas, foi uma experiência de universidade absolutamente notável e de saber absolutamente notável, porque muitas vezes nas universidades vivemos muito entrincheirados nas nossas áreas de saber, e poder contactar a partir de um tema de interesse comum com tanta gente e partilhar e reunir e vontades para fazermos esta obra foi uma experiência singular que nos enriqueceu muito a nós que alavancámos este projeto. Agora eu gostaria então de explicar esta diferenciação fundamental. De facto, isto é uma obra que é um jogo de espelhos. Todas as dimensões do negativo estão presentes nas mais diversas áreas, mas podemos verificar que a maioria dos antis, numa perspectiva da construção das nossas sociedades democráticas, a maioria dos antis institucionais são inimigos da democracia. E, portanto, quisemos desconstruir essa argumentação e perceber os perigos que esses discursos comportam para as sociedades avançadas contemporâneas, marcadas pelo diálogo, pela inclusão, pelo pluralismo, pelos valores da liberdade, da igualdade de oportunidades, da fraternidade. Mas existem alguns antes aqui também estudados que devem ser, que são amigos da democracia, isto é, que devem ser cultivados como antídotos para proteger as nossas sociedades democráticas. Vou dar alguns exemplos: o antinazismo, o anti-esclavagismo, o antiditatorialismo, o antifascismo. São antis que devem ser promovidos, cultivados, precisamente para proteger aquilo que é as conquistas que foram alcançadas para que hoje possamos viver em liberdade e nós, no nosso país, em Portugal concretamente, podemos nos orgulhar de sermos uma sociedade cosmopolita, aberta, respeitadora de todos os povos que recebemos na sua diversidade de pensamento, de crenças, de formas de estar. A Isabel ficou responsável pelo anticarnivorismo, mas também pelo antijornalismo. E já que falamos em democracia, que tal foi essa tarefa, que é um Isabel? Inimigo da democracia, o antijornalismo. Ah, foi uma tarefa interessante. Enquanto o anticarnivorismo é uma área em que eu habitualmente trabalho, não o anticarnivorismo, mas a história da alimentação, obviamente, o antijornalismo foi fazer-me percorrer caminhos que começaram por ser os da minha época, ou seja, a época moderna particularmente, mas que me trouxeram até ao século XX e XXI, inclusivamente, na verdade, não é? No que diz respeito ao antijornalismo, vale a pena começar por referir que uma das primeiras manifestações que eu encontrei em Portugal de antijornalismo foi do padre António Vieira, nas suas cartas, em que critica duramente algumas gazetas estrangeiras, portanto, alguns jornais estrangeiros, no âmbito das notícias que veiculavam sobre a restauração em Portugal. Portanto, notícias comprometidas e afetas à facção castelhana. Portanto, é claramente uma... são duas ou três referências patentes nas cartas e que são bem interessantes, digamos assim. Depois vai tudo avançando e há todo um conjunto de questões relativas sempre ao comprometimento, em primeiro lugar, dos jornais, às questões também da censura e a maneira como a censura implica fazer mau jornalismo, não tanto ou de maneira nenhuma por culpa do autor das peças, mas os condicionamentos políticos, e essa censura é algo que acompanhou a sociedade portuguesa, como outras, durante séculos. E também importa dizer uma coisa, para terminar a questão do antijornalismo, é que com o século XX, novos meios de difusão de notícias, portanto a rádio, a televisão, vamos ter contextos diferentes, mas as críticas são basicamente sempre as mesmas. Esse comprometimento de algumas pessoas que leva a que, mais do que antijornalismo, o que nós vamos encontrar são críticas ao mau jornalismo. O que, por acaso, é interessante, não é? Uma vez que a maior parte dos críticos... E aí já pode ser um amigo da democracia também. Exatamente. A maior parte das críticas não é a dizer... somos contra a prática do jornalismo. Somos, na verdade, contra a prática do mau jornalismo. O jornalismo comprometido. O jornalismo que quer promover uma facção em detrimento de outra. E isso é aquilo que, efetivamente, eu... consegui apurar e que foi interessante. É aqui sim alguma novidade, no sentido de não esperava exatamente isto. E é curioso que hoje em dia este seja um tempo também em que se fala muito desse antijornalismo, não é? Com as redes sociais, as tais fake news, esse assunto do antijornalismo volta a estar muito em voga e é de facto um dos assuntos do momento. Hoje converso com José Eduardo Franco e também Isabel Drummond Braga a propósito deste Dicionário dos Antis, a cultura portuguesa em negativo. São dois volumes que aconselhamos hoje vivamente nas Madragoas, com direção, lá está, de José Eduardo Franco. Vamos ouvir aqui mais música. Alfredo Marceneiro, em dose dupla. Vamos começar com A Festa na Moraria. Vivo uma doce alegria. de fado. Tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. A noite é noite de fado. Tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. A chorar da arrependida, a cantar com devoção, numa voz vadista e rude. Aquela rosa perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Aquela rosa perdida da rua do Capelão parece. Naquela casa de esquina mora a senhora do monte e a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça deu-lhe a desgraça também e aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão bem-fazeja que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia, com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate àquela porta. O luar da lua cheia ao bater-lhe na janela reforça a luz da candeia no alpendre da capela. Vai lá muita pecadora que de arrependida chora, mas não é Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Senhora tão bem-fazeja que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. Depois de A Festa na Moraria, também este belíssimo tema, Senhora do Monte, Alfredo Marceneiro. Recordo, hoje o assunto das Madragoas é este dicionário dos antes. E um dos antes é particularmente caro ao professor José Eduardo Franco, pois é esse anti, como é que disse há pouco, anti-jesuítas será... Anti-jesuitismo. Anti-jesuítismo. Foi objeto da minha tese de doutoramento. Os 5 séculos... de anti-jesuitismo desde o aparecimento dos jesuítas no século XVI, em 1540, até à atualidade, e foi realmente um movimento marcante, aliás, não só pela sua extraordinária profusão em termos de discurso, mas pela sua permanência e que ergueu uma espécie de doutrina contra os jesuítas e estabeleceu uma espécie de chave de leitura para a nossa história. E teve um grande epicentro de anti-jesuitismo o século XVIII, o tempo de Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas, com réplicas que alguns consideram um verdadeiro terremoto, essa expulsão, nomeadamente no Brasil, há historiadores brasileiros que dizem isso, isso mesmo é de uma complexidade imensa, todo esse processo, e com réplicas em 1834 e em 1910, em que os jesuítas são novamente expulsos. Foram expulsos três vezes. Mas todo esse processo político, essas medidas de expulsão, estão por trás e ao mesmo tempo, e são sucedidas por discursos, por obras, por panfletos, por textos, por poesia, por iconografia anti-jesuíta, poderosíssima. Aliás, o filão anti-jesuíta é fortíssimo em Portugal, como é em muitos países. Aliás, os jesuítas, onde estiveram, sempre suscitaram atitudes antis, discursos antis. Como é que começou isso e porquê começou esse discurso anti-jesuíta? Realmente é um trabalho, eu vou tentar sintetizar, porque eu compilei isso em dois volumes da minha tese de doutoramento, e é muito claro, complexo. É agora dizer. Exatamente. De qualquer maneira, que se intitulou O Mito dos Jesuítas em Portugal, no Brasil e o Oriente. Outros estudos também se fizeram noutros países, em França, etc. É um tema que já está muito estudado. Mas gostava, no caso português, tentando sintetizar, houve vários fatores que suscitaram o anti-jesuitismo. Quando eles apareceram em 1540, apareceram como uma ordem nova, de um conjunto de estudantes novinhos, ainda na universidade, ou acabaram a universidade em Paris, que quiseram criar a Companhia de Jesus com um ideário novo, muito dinâmico, com uma perspectiva reformista, e eles em duas ou três décadas conseguiram realmente afirmar-se e atuar em vários campos com muito sucesso e com uma metodologia nova. E o anti-jesuitismo começou a surgir primeiramente dentro da própria Igreja, da parte das outras ordens religiosas, da parte de franciscanos e dominicanos. O primeiro grande anti-jesuíta foi um célebre teólogo dominicano e espanhol que se chamava Melchior de Elcano. E achavam, para já, uma primeira perspectiva anti-jesuíta e de crítica aos jesuítas, é que eles tinham criado uma ordem, a Companhia de Jesus, que se diferenciava ou que tinha desvirtuado a maneira de estar e o perfil próprio das ordens clássicas, nomeadamente os franciscanos e dominicanos, porque eles ao mesmo tempo estavam entre os padres seculares e os padres regulares. Era ao mesmo tempo uma ordem, mas depois não tinham hábito e estavam dispensados de algumas obrigações que as ordens clássicas estavam. Estavam dispensados do coro, de sempre que a missão exigia, podiam ser dispensados da vida comunitária, por exemplo, para terem missões especiais. Por exemplo, os franciscanos e dominicanos tinham de estar sempre em comunidade e atuar sempre em comunidade e ir pelo menos 12 a 2. Os jesuítas dispensaram todas essas regras em nome da eficácia. Podiam ser enviados sozinhos, podiam não ter que rezar as horas, a liturgia das horas, nas horas obrigadas pelas ordens, pelas ritualidades das ordens clássicas, em função da missão. Tinham cumprido essas obrigações, mas não da forma tão rígida, dentro daqueles tempos tão rígidos, em função da necessidade de ação e de eficácia. Portanto, essas, uma série de alterações em função da eficácia apostólica, levou a que os jesuítas realmente acabassem por singrar e se tornar muito eficazes, mas foram alvo das críticas dos frades, dos membros das outras ordens religiosas. Ao mesmo tempo, eles começaram a afirmar-se e a tomar posições importantes na educação e nas missões, criaram a rede de missões nos vários continentes. Portugal teve um papel e a Espanha importante, tiveram um papel importante na projeção dos jesuítas, porque deram o espaço dos seus padroados, da sua rede imperial, para que os jesuítas criassem missões um pouco por todo o lado, mas também outras potências europeias. Eles, aproveitando essa rede global dos impérios europeus, e para além dos impérios europeus, acabaram por se instalar e criar uma rede fabulosa de missões, e em paralelo também construiu a rede de ensino, aquilo que nós podemos considerar a primeira rede global de ensino criada na modernidade, porque à luz do mesmo método, que era a Ratio Studiorum, ensinavam com a mesma orientação, com o mesmo ideário e com algumas adaptações consoante os lugares, tanto no Japão, como em Macau, como no Peru, nos vários continentes. E criaram, até a sua expulsão ao tempo do Marquês de Pombal, mais de 700 colégios, universidades, pequenas escolas, era uma verdadeira rede global extraordinária. Claro que essa afirmação, assim, meteorítica, não esqueçamos que no primeiro meio século, até ao final do século XVI, eles em Portugal já tinham colégios por todo o lado, e com uma visão muito avançada, aberta, eles defendiam o ensino generalizado. E aí começou a surgir a crítica, e a crítica negativa aos jesuítas, por um lado, porque eles surpreenderam por essa capacidade de iniciativa, de organização, de agregar mecenas, vou dar um exemplo de um chamado que eu chamo existe o anti-jesuitismo religioso, contra a forma de eles estarem nas ordens religiosas, mas, por exemplo, existe o anti-jesuitismo pedagógico. Em 1562, houve uma representação nas cortes portuguesas contra o ensino dos jesuítas, a pedir, precisamente, à regente, ao rei, e neste momento que tinha regente, para tomar medidas, para conter urgentemente a expansão dos colégios dos jesuítas, porque se considerava que diversificar, criar tantos colégios, tanto ensino médio, dar acesso às letras, às várias classes sociais, que isso, espasme-se, podia contribuir para a decadência do país, para exaurir as nossas fontes de riqueza e desviá-las daquilo que era o essencial, que era a parte militar, a parte da agricultura, a afirmação de Portugal nas várias áreas de produção. E nessa época, nisso eles foram pioneiros. Ao lermos aquele documento, como é que é possível que no século XVI podemos pensar hoje, em que vivemos plenamente o resultado do ideário de educação total, da escolarização total, que se afirma no século XIX, na época considerava-se que a educação devia ser reservada, o acesso às letras ou ensino apenas a uma pequena elite, para formar os quadros necessários para a Igreja, para o Exército, para o Estado, e mais não, considerava-se que a escola a toda a gente era um perigo e representaria um retrocesso. E os jesuítas tiveram que rebater, até produzir, eu escrevi um livro com uma colega minha sobre isso, sobre o ensino dos jesuítas e sobre esses documentos em que os jesuítas rebatem as críticas àqueles que não concordavam com essa multiplicação de escolas e dos colégios. E no tempo de Pombal, os jesuítas tinham criado uma espécie de rede privada de colégios nacional, desde Bragança até Portimão, e em Portugal os jesuítas tinham 30 colégios, é uma coisa espantosa, e vários colégios da assistência portuguesa no Oriente, etc. Mas tudo isso suscitou críticas, oposição, porque se entendia que a educação não devia ser aberta e generalizada como os jesuítas defendiam. Naturalmente que havia também o anti-jesuítismo resultante da atuação das missões, nomeadamente no Brasil, a crítica à forma como eles enquadraram os índios nas reduções do Paraguai, nas aldeias missionárias, da parte dos colónios que tinham que ter acesso mais livre à mão de obra índia. Houve críticas também à forma como os jesuítas dirigiam e economicamente e sustentavam as suas missões. Eles no Oriente faziam comércio e as outras ordens criticavam-nos porque achavam que os padres e frades não deviam fazer comércio, mas eles consideravam que era importante também eles próprios liderarem operações comerciais para sustentar as missões, porque se queixavam que os apoios da coroa, que estavam prometidos ao abrigo do padroado, chegavam tarde, a más horas, e às vezes não chegavam. E se eles queriam sobreviver e expandir as suas missões, tinham arranjado outros meios de sustentação. E como diziam os ingleses, alguns anti-jesuítas ingleses que no Oriente criticavam fortemente os jesuítas, diziam que os jesuítas eram exímios comerciantes e que era muito difícil enganar um jesuíta. Portanto, daí também o anti-jesuitismo comercial. No contexto de Pombal, há toda a questão política associada aos távoras, o atentado ao rei Dom José, à questão da reorganização que a política pavilhã faz da administração no Brasil, tirando aos missionários que estavam à frente das aldeias do poder temporal sobre as aldeias, e há uma reação crítica dos jesuítas. Há também a questão de, fundamental também para o que se vai passar, que é o Tratado dos Limites e a redefinição das fronteiras na América Portuguesa e Espanhola. Vai haver uma reação também da parte dos jesuítas a esse tratado, porque isso implicava deslocar grandes massas populacionais índias do lado da fronteira para o outro. Eles achavam que isso era um atentado à própria identidade das nações índias e tentavam só pôr esse tratado, e isso houve reação da parte de Espanha, de Portugal e depois mais tarde de Espanha. Isso vai ser um cocktail de motivos. Antijesuitismo é então um terreno vasto. Que vão levar a que depois haja todo um processo de acusação aos jesuítas, que em 1759 concretizar-se-á numa medida inédita e pioneira de expulsão dos jesuítas de uma coroa católica, que depois será sucedida por várias expulsões de França, de Espanha, de Nápoles e Parma, e depois a extinção dos jesuítas pelo Papa em 1773. E depois os jesuítas regressam em 1814, mas ao longo do século XIX vão ter várias expulsões. Os jesuítas na sua história contam 53 expulsões dos vários países do mundo, dos vários lugares, etc. Uma coisa fascinante. Os jesuítas têm o complexo, chama complexo da Fênix Renascida, que nascem sempre das cinzas, e eles são expulsos, regressam e voltam-se a se afirmar, como estão aí, como se sabe, e bem. E quando falamos em antis, não nos lembramos desse antijesuitismo, mas é um dos antis, de facto, incluído neste dicionário dos antimos. Mas tempo há uma diversidade imensa de antes, há aqui uma tipologia de antes que eu gostava de... Há os antis religiosos, antipolíticos. Estamos aqui a caminhar para o final desta conversa, vamos então falar um bocadinho só, e muito rapidamente, dessa tipologia. Antes de terminarmos, então. Exatamente, o dicionário engloba as mais diversas áreas de saberes, vários campos da sociedade, e temos desde os antirreligiosos, que já foram referidos, antipolíticos, os antijurídicos, os antieconómicos, por exemplo, o antifiscalismo, ou o anticapitalismo, ou temos também os antis, é curioso, antipessoais. Temos, por exemplo, o anti... salazarismo, antipombalismo, temos o antissuarismo, anti-Mário Soares também está aqui retratado. Portanto, antes recentes também da nossa história. Até existe um anti mais recente no campo sociológico e da comunicação, como anti-Big Brotherismo. Uau! Ao Big Brother. Portanto, há aqui uma diversidade imensa, interessante, sem falar dos antis da medicina, da história da ciência, que são também muito interessantes. Na medicina também há vários antis curiosos. Realmente é aqui o repertório, uma enciclopédia que eu acho fascinante. Para mim mesmo, que tive a ideia, que a promovi, também fui surpreendente, aprendi muito, e é outra forma de abarcarmos a totalidade da cultura portuguesa a partir destes cursos que nos tornam mais conhecedores da complexidade, da grandeza, da riqueza da nossa cultura. E está a ser agora promovido, este dicionário está a ser exportado e está a ser também feito no Brasil, está a ser concluída a versão brasileira. Na Polónia, em França, estamos a tentar... Ele anda por aí, este dicionário dos antis, que tem direção de José Eduardo Franco, foi ele o convidado esta noite das Madragoas, não veio sozinho, também com Isabel Drummond Braga. Isabel, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, está tudo dito. Está tudo dito. A Isabel é, aliás, responsável pelo anticarnivorismo e o anti-jornalismo, e falámos também com mais detalhe sobre o anti-jesuitismo, assim, uma das especialidades do professor José Eduardo Franco. E fica então como sugestão desta noite das Madragoas este dicionário dos antis. Recordo, são dois volumes, volume 1 e 2, A Cultura Portuguesa em Negativo, uma edição da Imprensa Nacional. Terminamos com Carlos do Carmo e estas Canoas do Tejo. As Madragoas regressam amanhã. Para todos então, um forte abraço. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fragas,